noite que cala. Será saudade, amor, solidão. Quem finge mente e quem sente cala. Poetas deixam seus rastros no chão. Estrelas vadias na imensidão. O que me assalta no escuro da noite? Fome, vazio, ternura ou paixão? Se agora eu canto é porque dentro eu sinto o sol da vida, luz e de ilusão. Estrelas vadias na imensidão. A noite vazia se dá. Estrelas vadias na imensidão. A noite vazia.